programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, último dia do mês, dia 28 de fevereiro de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Aê, olha só, ser humano brincando de Deus, hein? Ih, rapaz. Quatro novas letras de DNA dobram o alfabeto da vida. Eita porra. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Olha só isso aqui, hein? Isso aqui é pra... Eita, os negócios, hein? Eita, vamos lá. O DNA da vida na Terra armazena naturalmente sua informação em apenas quatro substâncias químicas. Guanina, citosina, adenina e timina. Comumente conhecidas por suas letras iniciais G, C, A e T. Agora os cientistas duplicaram esse número de blocos de construção da vida, criando pela primeira vez uma linguagem genética sintética de 8 letras que parece armazenar e transcrever informações como DNA natural. Olha isso, o negócio já é mais avançado do que então parece. Então nós temos os cientistas, não é só criar letra, como sempre, fudendo a vida dos alunos do ensino médio, é isso? Já dava trabalho pra caralho, 4 letras, eles querem adicionar mais 4. Aí vai as sintéticas também. Agora fudeu. E vai pra mim, além dessas, tá? Eu acho que eles já estão planejando umas 12. É, mano, tem que acabar com os estudantes, mano. Bom, em um estudo publicado em 22 de fevereiro na Science, um consórcio de pesquisadores liderado por Steven Banner, que todos sabemos que é o Dr. Bruce Banner, que vai criar o Hulk. O Hulk. Foda. Ele vai, porque nesse futuro alternativo que nós estamos, o Hulk não é raios gama, é edição de DNA. Todo mundo sabia disso, só não viu quem... É o Hulk do século XXI. Era premonição. Fundador da Fundação, para a Evolução... Fundador da Fundação. Fundador da Fundação. Fundador da Fundação para a Evolução Molecular aplicada em Alachua, na Flórida. Alachua. Alachua. Nunca ouvi falar nessa cidade. Sugere que o alfabeto genético expandido poderia, em teoria, também apoiar a vida. Ou seja, já estou pensando que esse tipo de forma de DNA pode estar presente em outros locais. É como se estivesse, por exemplo, outro planeta. Se tivesse 4 tijolos, aí você inventa 4 tijolos, aí você fala, mano, eu quero fazer muita casa com esse tijolo novo. Exatamente. É um verdadeiro marco, diz Floyd Holmesberg, biólogo químico do Scripps Research Institute em La Jolla, Califórnia. Link para mais informações sobre Floyd Holmesberg está na descrição. E o estudo sugere que não há nada particularmente mágico ou especial sobre esses 4 produtos químicos que evoluíram na Terra, diz Holmesberg. Isso é um avanço conceitual, acrescenta ele. Ou seja, é só meio que tipo, a gente manda como faz a parada, mas essa parada não tem na Terra. Então, é mais ou menos isso, é conceitual. Tipo, mano, a gente criou um novo tipo de vida, mas calma. A gente criou uma parada, mas essa parada vocês não vão achar. A gente tá brincando com a natureza aí, destruindo a porra toda, mas calma. Normalmente, como um par de filamentos de DNA se enrola em uma dupla hélice, olha as aulas aí de biologia que você aprendeu. Ou não. Os produtos químicos em cada filamento. Ou não. Ou não. Ou não. Se unem, a se liga a T e C se liga a G. E por muito tempo, cientistas tentaram adicionar mais pares desses produtos químicos, também conhecidos como bases, e esse código genético. Por exemplo, Banner, também, como a gente já sabe aqui, o Hulk, criou pela primeira vez bases não naturais nos anos 80. Outros grupos seguiram com o laboratório de Holmesberg, fazendo manchetes em 2014, depois de inserir um par de bases não naturais em uma célula viva. Olha aí, você tá vendo? Vai dar merda isso aí, mano. Eu tô vendo a criação já do Hulk, da Abominação, do Hulk vermelho, todos os Hulk, Hulk mulher também, todos os Hulk. Planeta Hulk. Planeta Hulk começou agora, mano. Conceitual, eles disseram. Conceitual, vai dar nada. Tudo 100% controlado. 100% conceitual. 100%. Mas o último estudo é o primeiro a demonstrar sintéticos. Caramba, sistematicamente. Caralho, moleque, as bases tá com dificuldade. Depois do episódio da Índia, Eu morri no meio do processo. É, o moleque morreu no meio e agora tá com dificuldade de continuar o processo. Então, se você quer me ver a última vez que eu estive estável nesse programa, vai ver o programa de terça-feira. De segunda, né? Porque de terça já deu mesmo. Pois é. Mas o último estudo é o primeiro a demonstrar sistematicamente que as bases não naturais complementares reconhecem e se ligam umas às outras. E que a dupla hélice que elas formam mantém sua estrutura. Ah, merda. Pois é, que inclui pesquisadores, daqui a pouco elas estão se auto-ligando e se auto-formando. Daqui a pouco elas estão se reproduzindo, aí começa o vírus, aí vira bactéria, da bactéria célula, né? Vai virar protozoário, fungo, vegetal, animal, Hulk. Aí você descobre que o processo de mutação e de evolução dessas bases é muito mais rápido que das outras. Cara. Aí em algumas semanas a gente já tem um ser humano novo. Ele cresce sozinho. As letras do DNA se combinam porque formam ligações de hidrogênio. Cada uma contém átomos de hidrogênio, que são atraídos por átomos de nitrogênio ou oxigênio em seus parceiros. Benner explica que é um pouco como blocos de Lego que se encaixam com os buracos e as pontas se alinham. Se você também teve aula de química e biologia, você deveria manjar disso. Fique esperto. E ajustando esses buracos e pinos, a equipe criou vários novos pares de bases, incluindo um par chamado S e B e outro chamado P e Z. No último artigo, eles descrevem como combinam essas quatro bases sintéticas com as naturais. Os pesquisadores chamam a língua de 8 letras resultantes de Hashimoji. Depois as palavras ficaram... Por que eles foram no japonês? Eu não entendo. Mas depois... Ué, por que não pode? Ele é todo racista. Depois as palavras em japonês para 8 e carta. As bases adicionais são cada uma similar em forma a uma das quatro naturais, mas tem variações em seus padrões de ligações. Ou seja, são modificações das primeiras, mas que geram resultados diferentes. Os pesquisadores então conduziram uma série de experimentos que mostraram que essas sequências sintéticas compartilham propriedades com DNA natural que são essenciais para apoiar a vida. Ou seja, daqui a pouco vai dar merda. Né? Hulk tá vindo. Para funcionar como um sistema de armazenamento de informações, o DNA tem que seguir regras previsíveis. Então a equipe primeiro demonstrou que, de maneira similar às bases regulares, as bases sintéticas formavam pares de maneira confiável. Ou seja, mais um passo para dar merda. É o que tá nítido aqui. Todo o processo. Eles criaram centenas de moléculas do DNA sintético e descobriram que as letras ligavam aos seus parceiros de maneira previsível. Aí, aí. Amém. Ó, já tá tudo pronto. É só soltar na natureza, esperar. Pois é. Eles então mostraram que a estrutura das hélices duplas permaneceu estável, não importando a ordem que as bases sintéticas estivessem. Isso é importante porque, para que a vida evolua, as sequências de DNA precisam ser capazes de variar sem que toda a estrutura se desfaça, usando a difração de raio-x. A equipe mostrou que 3 sequências diferentes do DNA sintético mantiveram a mesma estrutura quando cristalizadas. Ou seja, tá pronto. Só soltar no mundo e esperar ver o que acontece. Injeta em você e vira o Hulk. Aguardando esse momento. Como se fosse fácil assim, tá ligado? Claro que é. Só meter, mano. Acertou o núcleo da célula, fechou. Exatamente. Usa CRISP. Exato. O CRISP já tá aí, é só trocar. Pois é, mano. Este é um avanço substancial, diz Philip Holliger. Link para mais informações sobre Philip Holliger está na descrição. No post. Né? Na descrição, post que está na descrição. Então, o Philip Holliger diz que o avanço substancial ele é substancial porque outros métodos de expansão do alfabeto genético não são tão estruturalmente sólidos. Em vez de substâncias químicas que usam ligações de hidrogênio para emparelhar, essas outras abordagens usam moléculas que repelem a água como base. Estes podem ser colocados em intervalos entre as letras naturais, mas a estrutura do DNA se quebra se eles são colocados em uma linha. Oh, então aí, já, agora eles colocaram, né? Um barramento aqui da parada que tá funcionando. Finalmente, né? Já tá mais difícil fazer o look. A equipe mostrou que o DNA sintético poderia ser fielmente transcrito em RNA. O que é um problema, porque a partir daí você vai criar proteína. Né? E aí tu já viu, né? A capacidade de armazenar informações não é muito interessante para a evolução, diz Benner. Você tem que ser capaz de transferir essa informação em uma molécula que faça alguma coisa. Pra ter uma ideia, é mais ou menos tipo você ter um HD, mas você não tem um cabo SATA. Então, você não consegue ler os arquivos. Então, converter o DNA em RNA é um passo fundamental para traduzir as informações genéticas em proteínas. Mas algumas sequências de RNA, conhecidas como aptâmeros, podem se ligar a moléculas específicas. Você deve estar se perguntando o que caralho é um aptâmero. Então, aptâmeros são moléculas formadas de DNA ou RNA de fita simples que adquirem conformação tridimensional específica e possuem uma grande força de ligação ao seu alvo, além de grande especificidade. Cara. E a equipe de Banner criou DNA sintético e codifica um certo aptâmero e depois confirmou que a transcrição havia ocorrido e a sequência de RNA funcionava corretamente. Ou seja, tá quase. Assim, tem umas barreiras ali que daqui a pouco eles resolvem e o Hulk tá próximo. O Hulk tá chegando. Tá me chovendo. Holliger diz que o trabalho é um ponto de partida emocionante, mas ainda há uma distância substancial a percorrer antes de se chegar a um verdadeiro sistema genético sintético de 8 letras. Uma questão chave, por exemplo, será se o DNA sintético pode ser replicado pela polimerase, as enzimas responsáveis pela síntese do DNA dentro dos organismos durante a divisão celular. Isso foi demonstrado por outros métodos, como o de Holmes-Back, que usa bases repelentes de água. E, ainda assim, Banner diz que o trabalho mostra que a vida poderia ser sustentada por bases de DNA com estruturas diferentes das 4 que conhecemos, que poderia ser relevante na busca por assinaturas de vida em outras partes do universo. Olha aí, olha aí. Adicionar letras ao DNA também pode ter aplicações reais. Com mais diversidade nos blocos de construção genética, os cientistas poderiam criar sequências de RNA ou DNA que podem fazer as coisas melhores que as 4 letras padrão, incluindo funções além do armazenamento genético. Olha como o ser humano é top, né? Top dele. Ele vai além, ele faz a parada muito superior à que já tinha. Então, é outro nível. Você tinha uma parada lá, ela funcionava, mas agora você faz ela melhor. Eu prefiro até o DNA. A evolução do ser. É, né? Você fala, não. Linguagem do universo aí. Não existe isso, não, amigo. Que pegou. Ficou melhor. É igual o Linux, mano. Não deu pra... Caralho, olha que metodo. Tinha que propaganda. Linux fagged, caralho. Achei a oportunidade perfeita, assim. Li ser humano, li melhor, li DNA, li Linux na cabeça. Por exemplo, o grupo de Banner mostrou anteriormente que as cadeias de DNA incluíam Z e P, e elas eram melhores em se ligar às células cancerígenas do que as sequências com apenas 4. Caramba, velho, 4 bases padrão. Olha onde esses caras estão chegando. E Banner montou uma empresa que comercializa DNA sintético para uso em diagnósticos médicos. Porque tu manja, né, mano? Nos Estados Unidos fez uma parada nova, tu já tá vendendo, né? Pois é, já acabou, já tá na prateleira. Pois é, tu fez. É tipo isso, tá ligado? Vendo 4 bases de. 4 bases de DNA. Injete em você e vira o Ru. Os pesquisadores poderiam usar seu DNA sintético para criar novas proteínas e também RNA. A equipe. Caramba, velho. Eu já imagino umas células maromba, tá ligado? Voando por aí assim. Você... A equipe de Banner também desenvolveu outros pares de novas bases, abrindo a possibilidade de criar estruturas de DNA que contenham 10 ou até 12 letras. Mas o fato dos pesquisadores já terem expandido o alfabeto genético para 8 é, em si, notável, diz Holmes-Back. Já está dobrando o que a natureza tem. O ser humano 2, natureza 0. É impressionante, nossa. Aí vai ter uma catástrofe natural, aí vai ser natureza 2 e o ser humano 0. Onde vamos parar assim, não é mesmo? Mano, vai parar em 32, mano. É, o limite é 26, tá ligado? Pois é. A gente descobre que é 26 e acabou. Depois disso é número aí, vai ficar mais difícil ainda pros estudantes. Tem que foder os estudantes aí. Nossa, imagina. Tem que agora permutar T1, pra ver as combinações T2. Dessa porra. T1, T2, C1, C2. Já imagino o sofrimento. Ainda bem que eu já passei dessa fase. Né? Ainda bem que eu não faço biologia na faculdade. Você tá vendo, né? Minha escolha foi sensível. É. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nós nos vemos amanhã. E falou! Falou!